Sou pelo certo e pelo certo sempre fui. Jesus foi certo e mesmo assim morreu na cruz. Sou pelo certo e pelo certo sempre fui. Jesus foi certo e mesmo assim morreu na cruz. Sei lá qual é que é, mas na fé sigo forte. Se o prêmio é a morte, viver quem sabe é forte. Sem censura, sem corte, na real não viso ibope. No peito do Loki, aciona minha Glock. Ser monstro é um fator, defina no que quiser. Os guerreiros não gelam, é pro que der e vier. Não tem isqueiro sem gás, atropelo na levada. Não viajo na balada e pego na calada. E não insinuo, não corro, sou homem assim morro. Talarico o zorro, no prédio desce o morro. Se não for lince na corrida, colado é esticado. Não mosca na galeria, apago baseado. Em desencontro acertos, de boa só na minha. Se armaram, não pegaram, desviei das roubadinhas. Se o convívio de ponto, pra não dar luz estou pronto. Os rebato de primeira, voleio de bate pronto. A mercê nenhum conto, na mão de Loki tonto. Equívocos são provocados por vários desencontros. Braço gordo, transa pampa, jambrado é esticado. Sem ser pederasta, na real é embaçado. Trairagem pelas costas, querem nos derrubar. Sei lá, ladrão, onde iremos chegar, por quê? Aqui quem traiu, caiu. É de irmão pra irmão. Cuidado, meu amigo, muitos querem te derrubar no chão. Aqui quem traiu, caiu. É de irmão pra irmão. Cuidado, meu amigo, muitos querem te derrubar no chão. Trairagem é bobagem, não. Pilantragem, são várias as passagens que envolve a trairagem. Se é pura falsidade, onde está a verdade? Pura é a verdade e suja a falsidade. Sigo na lealdade, firmou com meus parceiros. Nada material, que late o dinheiro. Aqui quem é, se é o que é. Com Deus no coração, vou firmão e na fé. Se a chapa fica quente, não corro, tá no pente. Sucesso não me impressiona, eu calejei minha mente. Se a cena é urgente, até infelizmente, pra morte programada, é com nós, é com a gente. Se eu dizer que eu não tenho a perder, tô mentindo, mas tô no arrebento. E assim vou prosseguindo, acredito nos leal. Corro com os leal, mas não por real. Sempre original, não menosprezo tal. No erro é fatal, a revolta dos humildes acarreta vários malcos. Digno tô lado a lado, longe do safado. Arrasto em fita podre, atrás a vários lados. Quem testou teve a resposta, a conclusão vários graus. Intensa vingativa, disposta até o final. Nunca fui nem quero ser, nem sou mais, pode crer. De olho grande no reinado, tem um bobo da corte. Que pelo trono ripo príncipe, rei até rainha. Só na piolhagem, trairagem roubadinha. Mas na sabedoria digna do reinado, precinto no olhar, o bote sendo montado. De chapéu eu não tô, rei tem que saber reinar. Eu só quero o que é meu, que tiver que ser será. Na fé, na simplicidade eu conquistei meu espaço. E nenhum filha da puta vai me puxar pra baixo. Aqui quem traiu, caiu. É de irmão pra irmão. Cuidado, meu amigo, muitos querem te derrubar no chão. Aqui quem traiu, caiu. É de irmão pra irmão. Cuidado, meu amigo, muitos querem te derrubar no chão. Tive jogo de cintura, 29 a postura, humildade e simplicidade. Ante a ditadura, o defensor da igualdade. Sumário da causa justa, ando certo, corro certo. E assim sigo na luta, não adianta ter moeda e não ter dignidade. Jurar lealdade na suja falsidade. Muitas vezes atitudes dizem mais que palavras. Muitas vezes as palavras equivalem a rajadas. Se a leal trago no peito e na fé defendo o gueto. Eu sei só Deus é perfeito, nem pra tudo tem um jeito, se releva o que quer, se apegar no que quiser. Cada um, você é o que é. Nem todos ficam felizes com sua progressão. Feliz ficam sim com seu corpo ao chão. Mas espaço bem mais fácil, é fácil entender. O ser em maioria sempre almeja o poder. O difícil é entender porque assim tem que ser. A lei é predatória, eu já nasci pra morrer. Pra quem quer antecipar, sou ruim de quebrar. E por onde eu passei, subi caminhar. Rastros não deixei, milho eu não dei. Sou o que sou, sei o que sei e agradeço ao meu rei. E por assim, ser assim, não entendi sua atitude. Bandido criminoso de várias virtudes. É nós contra nós, o que você quis. Não se deixe levar pelo que põe no nariz. Mas se isso faz feliz, não é eu quem decido. Bebo o que quiser, só não perco o juízo. Oportunista eu não sou, sei que é sábio, perdão. E no fundo eu sei que tenho Deus no coração. A trairagem é um barato que caro pode custar. Mas nenhum filho da puta vai me arrastar. Aqui quem traiu, caiu. Ideia de irmão pra irmão. Cuidado, meu amigo, muitos querem te derrubar no chão. Aqui quem traiu, caiu. Ideia de irmão pra irmão. Cuidado, meu amigo, muitos querem te derrubar no chão. Aqui quem traiu, caiu. Ideia de irmão pra irmão. Cuidado, meu amigo, muitos querem te derrubar no chão. Aqui quem traiu, caiu. Ideia de irmão pra irmão. Cuidado, meu amigo, muitos querem te derrubar no chão.